3192 de coluna Puca, só para 330. Subindo 330, 3192. Autoriza direto Morro de São Paulo para o Papa Romeu Hotel Lima Tango. Direto Morro Hotel Lima Tango. Autoriza ascensão? Já não. Vai manter então, obrigado. Para a rotatória Romeu até Oscar. Dá para avisar com o campo? Afirmativo. Chame torre em 118 decimal 6, Romeu até Oscar. 118 decimal 60, do Patatão Romeu até Oscar. Hotel Lima Tango, sobe inicialmente a 035, Hotel Lima Tango. 035, Hotel Lima Tango. Trip 5489, Recife. 2885489. Doravante com centro 2885489. Vigal com campo. Sente Romeu até Oscar, a intenção é pousar na pista 17? Afirmativo. Ok, então quando, prossiga o seu tráfego para o final da pista 17. Que acusa interceptando a final da 17, o vento de 140 graus, 10 nós, Romeu até Oscar. Chamará na final da 17, Romeu até Oscar. Controle 3154. Prossiga. Posso passar em TAP a 3800? Eu tenho tráfego visual na sua posição de 12 horas a 6 milhas, subindo para 035. Inicialmente, a TG mantém o 050, tá? 3154. É afirmativo, eu vejo ele aqui no GPS. Ou manter 50, ou 3154, obrigado. Controle 3192 pro 060, que a formação vinha à frente. Já desvio, 3192. 92. TAN 3154, desce para 2000 pés, nome localizador 1013. Passa ali no lock, desce para 2000 pés. Obrigado. O ajuste é 2016? 1013. 1013. O TAN 3192, chame Recife, 12685. 2685, boa tarde, 3192. Boa. Olha, o Mike Costa, você passou, mas não conseguiu, não precisa. O promotor confirma? Mike Costa, você passou, mas não conseguiu, não precisa. Ativo, desce via para 2000 pés, informe localizador com 10013. Michael Spagnuolo. Jambo. Peço via, para a localizadora. Ajustando 013. Hotel Lima Tango, vai prosseguir no 035 até o destino. Estacionamento no 07. Portão 7 autorizado, puxa sonar e informa que está liberada a restrição do nível 80, 40 milhas. Teve pushback acionamento, liberada a restrição do nível 80 por 40 milhas, 9405. Pista 17, o vento é de 140, 10 nós, Romeu, Hotel Oscar. Eu vou pôr lá no site, Romeu, Oscar. Salvador, boa tarde, Bono 648, informação uniforme. Bono 648, identifique, desce para o 050 na maré. 050 maré, Bono 648. Está no curso, avistando o 3154. Complete aproximação, chame torre, 18, decimal 6, 3054. 18,6, obrigado. Se livre até lá, uma boa tarde, Romeu, até Oscar. Torre, muito boa tarde, é o 31564 da TAM. 3154 da TAM, boa tarde, continue a aproximação no zero, informe com a cabeceira à vista, cabeceira deslocada no 1200 metros, o vento é de 130 graus, 10 nós, TAM 3154. 3154, cabeceira deslocada. Controle Salvador, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, reportando para Ouro da Barra. Alfa Vitor Juliette, tráfego Veracruz em 12, 345. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, batalha azul 4064, sente daí uniforme, cruzando 210 para 160. 4064, chegada maré, sobre identificação, desça por linha de voo 060. Maré, identificou 060, azul 4064. Atenção para Novalock, Mike Oscar Golf. Mike Oscar Golf, complete a aproximação e redução, chame torre em 1 no 8, decimal 6. Completando a redução, torre 108,6, grato. Torre, boa tarde, Papa Romeu, Mike Oscar Golf. Papa Romeu, Mike Oscar Golf, boa tarde. Tá no final do procedimento, vai pro cancelamento e prosseguir perna do vento no 7, se autorizado. Ok, então modificado aos 3-2, está presente uma base pela direita da 1-7, reporte interceptando a final, 140 graus, 1 dúzia nós. Mike Oscar Golf. Certo, confirmando, cancelando, vai reportar perna do vento, base pela direita, 1-7. São 3154, solo aos 33, libere cabeceira oposta e chame solo 1219. Libera na cabeceira oposta, chama 219, tá 3. 154. Salvador. Tente o 9405, vai estar que você é a via Juliette Alfa, 1013 no ajuste. Até a Delta na minha escuta. Juliette Alfa, na sua escuta 1013. O PLB é 09? Isso, 09. Land 10 no 3. Ok, desce para 2000, vai reportar estabilizado, gol 9643. Poderia confirmar a pista opera com toda extensão? Ou no 1200 metros iniciais, impraticamente. Ok, obrigado. 3154, boa, via Alfa, reporte antes da Eco. Alfa antes da Eco, tá? 3154. Episódio 050, azul 4064. O azul 4064 solicita o RNAV da pista 10, por gentileza. Autoricente após ETAP, o Serra Vitor 366. Após ETAP, Serra Vitor 366, azul 4064, obrigado. Qual indicada? Confirme. Qual indicada? 2509. Reduza para 2209, décimo tem o 040, azul 4064. Reduzindo 220, descida para o 040, azul 4064. Oscar Golf Solo aos 36, libere pista, com qual o seu estacionamento? Liberando a direita, táxi livre até lá, uma boa tarde. Visão 54 autorizado, prosseguir táxi, dando passagem para essa companhia, vai via Índia, portão 2. Ótimo, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado via Índia para ponte 2, tá? 3154. Torre Salvador, 9405 na Delta. 9405, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, 120 com 10 nós. Me vem na decolada no 0, tá 9405. Frequência livre, uma boa tarde. Boa, lá. Azul 4064, desce para 2500 pés, no 013, acuse Serra Vitor 366. 2500 com 013, acusará Serra Vitor 366, Azul 4064. Solo, tá 3193. Pessoal, é, meu, muito boa tarde, é o TAN 3193, está com a formação em uniforme. Seria a coordenal 340 para o Galeão. 34 Galeão, prepare e daí a beleza, guarde cópia. Quem vai preparar? Quem? Vou no 648, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18, 6, obrigado. De nada. TAN 9405, decolou de Salvador aos 39, chama o controle em 1935, boa tarde. 1935, boa. Controle Salvador, Buenas 9405, decolado na Sescota. Buenas, nada El, sobe 220, 9405, tá? 9405, autorizado da Elda presente? Da El, aguardando coordenação com 7 para voar comando a tuba. Serra Novembro, Alfa Delta, qual o nome da localidade? Agostina, qual radial e quantas milhas afastadas? Dois, o seu tempo de voo e autonomia? Uma hora e trinta, com duas, três horas e vinte de autonomia, uma hora e trinta de voo. 02 POB, ajuste do altímetro 1013 com 30 graus. Informe pronto para decolagem. A altitude é 500 pés, AGL. Sente. 140 milhas, radial 029. Reporte pronto para o táxi, o Guardião 06. Oi, Salvador, gol no 648, final da 1-0, baixado e travado. 648, tem pouso autorizado, pista 10, cabeceira deslocada no 1.200 metros, vento 140 graus, uma dúzia nós no 648. Ok, livre pouso na 10, gol no 648. Quer que o Delta pronto para qual? Circuito de tráfego 17 autorizado, decola no 7, com a esquerda, 510. O controle 1935 em caso de falha com a torre. Torre está operando a frequência 186. O acionar o transponder 0112 vai estar sujeito ao tráfego evoluindo na terminal. Queco Delta, torre, a frequência 18612, em caso de falha, 1935, controle. Confia em POB, Delta. Alfa, Sione, chame torre. Serra Vitor 366, azul 4064. Azul 4064, complete a aproximação, chame torre, 118, decimal 6. Torre 186, azul 4064, até já. Torre Salvador, boa tarde, azul 4064, final da 10. 4064, continue a aproximação, informarei pista livre, 140 graus, uma dúzia nós, cabeceira deslocada em 1.200 metros. 288, boa. Até o ponto de espera. No 648, seu solo foi aos 4-3. Libere na cabeceira oposta e chame solo em 1219. 219, obrigado. Nada. De espera da 17, Guardião 06. Condições de decolar e com proa nordeste, norte-nordeste, saindo já na radial 029. Sim, ativo. Autorizado, curso fora do solo, 140 graus, uma dúzia nós, guardião 06. É. Boa tarde, mano, 648. 648, via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mano, 648. Fora do solo, 06. 06, decolou os 44, chame controle em 11935. Gente, obrigado. 3, autorizado, Galeão, nível 340, quero via Pesolu no 4. Decola no 0, curva direita, saída da El, transição Blast, controle 1935, transponder 5137. 03 a bordo, estimando... Só um minutinho aqui, 1h20 o pouso. 5, o transponder que saiu truncado, 35. Transponder 5137. Ok, 5137. Correto, a torre está operando a frequência 1862, eu confirmo o portão. Ok, 186, torre, portão 5. Gente, 5, reporte pronto. Portaria. Comando. Dourado. Entende? Olha o Guardião 06. Prossiga. Atingiu aqui 1500 pés para fazer o cruzamento ali da área proibida de Camaçari. Sente. Antes da Juliette, agora no 648. 648, via Índia, portão 1. Via Índia, portão 1, agora no 648. 140-64, Solos 47, libere na oposta e chame Solo 29. Liberando para ação direita, Solo 29, do 4064. Para o Solo. Papa Victor, prossiga. Papa Victor, faça um check no equipamento rádio. A sua transmissão está com intensidade 1. Cidade 2. Radial ideal de saída do Kilo Papa Victor. Radial de saída ideal 2. Gente, Kilo Papa Victor, aguardo coordenação, é qual o tempo? Azul tá na escuta do Solo? Azul, Azul 4064, bom dia. Boa tarde. 064, ingresso Juliette, portão 9. Juliette, Azul 4064.